Controle, Romeo, Tango, Fichimotos, aos 19010, Romeo Tango. Salvador, muito boa tarde, Central. Eu do ano, tem flight level 0, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no nave. De repouso, para a vida. Para o táxi, passo de 0, 65, 105, por favor. Alguns preparados fora, expulso, alternando de verão. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1918, decimal 6, altímetro 1019. Para pushback no momento, web 58, tem a posição de número 5. Meio, autorizado push acionar, reporte para ataque. Push acionar, vai reportar pronto para o ataque, web 58. Azul 4462, solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. Boa tarde, 4065 ali, mantenho no 0. 4462, Lopes, intersecção, Fox, Oxina, Azul 4462, autorizado táxi, via Taxi Alpha, reporte antes da Taxi Juliette. Segue em Alpha, chama a Taxi Juliette, 4462. Gente, o Robô Tango Golf, é só um tráfego de posição de 11 horas a menos, a 2 milhas. O rumo oposto, passando 4000 pés, sabe, 2000 pés, agora atenção ao 085. Vamos lá pro hotel. Eu não vou botar um gol. Salvador, uma boa tarde. Eu chamei a linha 314 Sierra. Oceano M3 ano 4, acionei a identificação, estou autorizado a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Desce ao 00, pode baixar, senhorita, Oceano M3 ano 4. Até no perfil, o senhor será o número 2, se vai estar, para empatar com o número 1. Problema, graças, M3 ano 4. O Romeu Tango Golf está autorizado nível 085. Autorizado 085. altímetro no 09, livre taxi, chama para o ingresso. Azul, estabilizado. 4112, completa final, chame a torre, 118, decimal 6. 86, boa tarde. Salvador, bom, boa tarde, o cenário 6327, centro da Serra, solicitou 160 para Ilhéu. Cenário 6327, aguarde em cópia. Aguarda 6327, teria saída prevista? Chané 6327, saída prevista da Euleda direto. É, 6327, ó. Ingresso patinado e pronto. Observe pushback da Webjet 5856. Aguarde para ingresso no gate 3. Correção, ingresse via Juliette no gate 3 do Pátio 1. Gente, o tráfego da Web e a posse prossegue via Juliette para o gate 3, do 4-4. Pronto para o táxi Web 5856 com 66 a bordo, 2 horas e 50 alternando Fortaleza. Sente, livre pouso, azul 4-1-1-3. 5-6, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 6, altímetro 1-0-9. Autorizado táxi via Pátio 1, via Índia Alfa, ponto de espera 18-6-1-0-1-9, web 58. Sente o Webjet 5856, após o Embraer da Azul na curta final, a linha mantém no zero. Após o Embraer da Azul na curta final, a linha mantém então no zero, Webjet 5856 de volta. A sua identificação está autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Ficou descendo para o 060 na Mari, 396. Esse evento no 90 graus com 99. Três no 4, reduza para 2109, descendo para 3 mil pés. Gente, 2109, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 m 8-6. Salvador Ilhéus, 160, da El Ledo, é direto, 5173, transponder 208, controle 6327, protegimento. Puxana 6327, protegimento correto, reporte para Puxana. Reporte para 6327. Salvador, boa tarde, Azul 4112, livrou na Fox Trot Canal. Azul 4112, autorizado táxi, via Taxiway Alpha, Juliet, Pátio 1, Gate 8. Alpha, Juliet, Pátio 1, Gate 8, Azul 4112. Obrigado, bom trabalho, até bom. Decolado 16, controle 120.8, bom voo. Obrigado, senhor. Muito boa tarde. Um bom domingo, Web 5856. Volume 649, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240. Saída da Euleda direta. Decolando pistão 10 após curva direita. Transponder 5155. Controle frequência 120.8. Bom, no 649, protegimento correto, reporte para puxação, né? Diego? Azul 4065, chama Recife 1251, alterna 1313-1251. 251-3325, 4065, boa tarde. Confirma a última aeronave, para o controle. Mike Acudato, na parada 1, acerta direita, solicita direto em Manati. Mike Acudato, mantém as condições visuais, vou direto em Manati, reporta na 20ª milha. No 4, reduza para 1-7-0 nosso. Cliente, está induzindo a 1-7-0. Está autorizado o procedimento? Saída com o respeito no máximo. Base a autorização para o procedimento, já tem o tráfego na final. Está agora a 9 milhas com 2-6-0 de ground. Na minha 34, localização para 50 metros, esquerda, projeto 3A. Nessa projeto, a autoridade recebe com a localização. Ok, esquerda, proa 030, na presença autorizada, localizador, defesa no 4. Passa 4 pés para 6 pés, e não tem no passo. O geramento de um quadro está para 2 mil pés. 2 mil, não tem no passo. Ou no 396, deixa para o nível. Vou 050. 050-396. Caramba, 314, mantenha 3 mil, guardando para a procedência. Patrulha salvada. Equador, boa tarde, 1807. Gol 1807, essa identificação, desce para 4 no pé, chegada bom. 4000, bom, 1807. Está autorizado, reposta habilitada, chamamento 314, descendo para 2. Salvador, é Portugal, 021, established ILS, runway 10. Abacol 021, tower 118 small 6. 186, é Portugal, 021, desde o domingo. Papá Romeu, dia novembro, alfa, mantém as condições visuais, número 10 pés, a porta para o Web, jet 5856, chama Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, Web. 021, Portugal 021, check your landing gear, clear to land, runway 10, wind 160 degrees with 8 knots, QNH1019er. Landing gear is down and locked, and QNH1019er clears for land, Portugal 021. Option IMA 314, repartir externo. Batango Bravo, que Luiz mantém as coleções visuais, 1.500 pés de corredor, se aporta para a equipe. O 396 vai atingir 050. O 1396, deixa para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado em ILS, o 396. Vicente 6314, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no 09, aguarde pista livre. Estará Interlagos, novembro entre mais. Controle Salvador, o K32197, Vicente da Sierra, cruzando do Zen. Então, 3217, essa identificação está autorizada de chegada bom, desça para o nível 050. 050, 3217. Câmera 6327 para posicionamento de zona. Câmera 6327, autorizado para posicionar, reporte para ataque. Reportar para ataque, 6327. 4, vento no 80 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9, livre pouso no 0. Alfa. Portugal 021, field taxi to taxiway Alpha and Juliet, gate 10, apron 1. Alpha Juliet to holding point to position 11, by apron 1, Portugal 021. Could you confirm the parking position? Portugal 021, gate 10, confirm. Gate 10, coming out, Portugal. Não é 6314, solo 26, livre à direita, antes da alfa, chama solo 12 no decimal 9. Está liberando agora na direita, antes da alfa, 219, aço, boa tarde. Boa tarde. Sim, para o sol. Oceana 6314, autorizado táxi via Alpha Juliet, gate 5, pátio 1. Bono 649, aguarde para posicionar. Agora, Bono 649. Whisky, quilo preciso. November Alpha, reporta na rotatória. Na rotatória, Índia November Alpha. Salvador. Salvador, Oceania 6327. Oceania 6327, autorizado táxi via Índia Alpha, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1019. Índia Alfa no ponto de espera 1186, Oceanair 6327. Oi, Salvador, Gono 396, baixou e travou, boa tarde. Boa tarde, 1396, livre pouso na 10, vento no 80 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso na 0396. Salvador, boa tarde, eu preciso 627, tem que informação se é. 1807, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Para 2000, reportaria estabilizado na final do ILS, 1807. Oi, Salvador, boa tarde, Oceanair 6327, ponto de espera 10. Visual com o Bain da Gol na final. Irmão Visual. Após o Bain da Gol, ali mantém no 0, 6327. Após o Bain, ali mantém 6327. Tango Whisky Golf Kilo, confirme pronto para cópia? 7, Golf Kilo, autorizado Salvador, Sierra November Mike Charlie, nível autorizado 065, mantendo 1.000 pés no corredor Axé, até liberação do controle. Decola da 17, curva à direita, transponder 51122, frequência do controle 120.8. Bom, 1807, reduza para 1709. Reduzindo, 807. Whisky Golf Kilo, confirme PO bem, Paty. Torre 118, decimal 6 para ataque. Time metrô no 019, livre taxi, chama para ingresso. 186, Mike. Direita, solo 121.9. Vai livrar na Fox 219, 396. Filo, confirma pessoas a bordo. Alfa Torre 118, nesse momento. 186, não lembro. Torre Salvador, muito boa tarde. É o Papatango November, Yankee Mike. Momento, mantendo a perna contra o vento, 190. Presente, condições seguida presente para final, encurtando sem reduzir, November Yankee Mike. Afirmativo, final sem reduzir, November Yankee Mike. Ciente, reporte na final. Volta na final, Mike. 6327, livre decolar da 10, vento 190 graus, como 0 nasce. Decola 10, 6327. Torre Salvador, Índia November Alpha, na praia da rotatória, visual com campo. Ciente, Índia November Alpha, segue na final da 17, reduzindo na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Aguardará a autorização para pouso, Índia November Alpha. Golf Kilo, temos uma sequência de aeronaves para 17, mantém o ponto de espera. 2 para Cop. Escuta. O Gol no 649 está pronto para o táxi, com 86 a bordo, 2 horas e meia, da Alterra na Aracaju. Isso, aguarde a tropa de comunicação. São 807. 649, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1019. 1019, Índia Alfa, ponto de espera 10186, golfo 1649. Não, ILS, porta avisado, reduzindo para 2109. 2000 pés, 1019, reduzindo para o 710, autorizado ILS, vai reportar estabilizado 3217. Chanel 6327, decolado perfil da Euleda. Botafogo Bravo de Luiz, que informa o tráfego 2 horas a 3 milhas, mantendo 1 no meu pé, no Charlie 150, chame a torre 118 nesse momento.